Ficheiro 11. Rublev fez uma lista dos antigos camaradas sobreviventes que lhe tinham sido mais próximos e descobriu dois: Filipov, da Comissão do Plano, e Vladek, um emigrante polaco. Este último conhecera Rosa Luxemburgo. Juntamente com Varsky e Walecki, pertencera aos primeiros comitês centrais do PC polaco. Trabalhara nos serviços secretos, sob a direção de Unschlicht. Varsky e Walecki, se ainda estivessem vivos, estariam presos, nalgum isolamento secreto reservado aos dirigentes da Terceira Internacional, que ainda há pouco haviam sido influentes. O corpulento Unschlicht, com a sua grande cabeça e óculos, era tido como fuzilado, quase de certeza. Vladek, obscuro colaborador de um instituto de agronomia, empenhava-se em fazer-se esquecer. Vivia a uns 40 quilómetros de Moscovo, numa vila decrépita em pleno bosque. Só se deslocava à cidade para trabalhar. Não se dava com ninguém, não escrevia a ninguém, não recebia correspondência de ninguém e não telefonava a ninguém. Talvez assim também me esqueçam, percebes? Dissera ele a Rublev. Éramos 30, os polacos, que tinham pertencido aos antigos quadros de partido. Se restam 4, é muito. Pequeno, quase careca, com o nariz redondo, muito míope, observava Rublev através de lentes de uma espessura extraordinária. Conservava um olhar alegre, jovem, lábios grossos que pareciam fazer beicinho. Kirill Kirillovich, no fundo, todo este pesadelo é bastante interessante e bastante antigo. A história não quer saber de nós, meu amigo. Ah, meus pequenos marxistas, diz essa bruxa de Macbeth. Vocês fazem planos, fazem perguntas de consciência social e deixa à solta entre nós o czar Ivan o Terrível, com os seus receios histéricos e o seu grande cajado de ferro. Sussurravam e fumavam cigarros na penumbra de uma antecâmara cujas vitrinas continham coleções de gramíneas. Rublev respondeu com um riso pouco convicto. Sabes, os rapazes da escola acham que sou eu quem se parece com o czar Ivan. Todos nós nos parecemos com ele, de uma maneira ou de outra, disse Vladek, meio a sério, meio a brincar. Somos todos professores, pertencentes à descendência do terrível. Apesar da minha calvície e das minhas origens semitas, também meto medo a mim mesmo quando olho para dentro de mim, garanto-te. Não concordo de todo com essa tua literatura psicológica duvidosa, Vladek. Temos de falar a sério. Eu trago o Filipov. Combinaram encontrar-se no bosque, na margem do Istra, porque seria imprudente encontrarem-se na cidade ou em casa de Filipov, cujos vizinhos trabalhavam nos caminhos de ferro. Nunca recebo visitas, dizia ele. É mais seguro. E também, de que falaria com elas? Filipov sobrevivera a várias equipas sucessivas de economistas da Comissão Central do Plano, sem saber muito bem como. O único plano que será cumprido à risca, dizia ele a brincar, é o plano de detenções. Membro do partido desde 1910, presidente de um soviete siberiano, quando as águas primaveris de março de 1917 tinham arrastado as águias bicéfalas completamente carcomidas. Depois, comissário de pequenos destacamentos de guerrilheiros vermelhos que haviam defendido a taiga contra o almirante Kolchak, colaborava há quase 2 anos nos planos para a produção de artigos de primeira necessidade. Uma tarefa improvável, suficiente para atirar um homem para a prisão num país onde se registava uma escassez simultânea de pregos, sapatos, fósforos, tecidos, etc. Todavia, como era um homem a recear, devido à sua antiguidade no partido, os diretores que pretendiam evitar problemas tinham-lhe confiado o plano de distribuição dos instrumentos de música popular. Acordeões, harmónios, flautas, guitarras e cítaras, pandeiretas para o Oriente, com exceção do equipamento das orquestras, que pertencia a um serviço específico. Este cargo representava um oásis de segurança, uma vez que a oferta ultrapassava a procura em quase todos os mercados, exceto os de Buryat Mongólia, Birobidjan, do território autónomo do Nakhichevan e da República Autónoma das Montanhas de Karabakh. Em contrapartida, comentara Filipov, conseguimos introduzir o acordeão na desungaria. Os xamãs da Mongólia interior reclamam as nossas pandeiretas. Ele conhecia sucessos inesperados. Na realidade, ninguém ignorava que o negócio florescente dos instrumentos musicais se devia precisamente à penúria de objetos mais úteis e que o seu fabrico em quantidades suficientes se devia, em parte, ao trabalho de artesãos resistentes à organização cooperativa, em parte, à inutilidade da mesma. Mas isto era da responsabilidade dos escalões superiores da Comissão Central do Plano. Filipov, com a sua cabeça redonda, cara manchada pela couperose, um bigodinho negro e muito curto, grandes olhos sabedores que brilhavam entre pálpebras inchadas, chegou ao ponto de encontro montado num par de esquis, como Rublev. Vladek vinha de sua casa com botas de feltro e roupas de pele de cordeiro, mais parecendo um bizarro lenhador muito míope. Encontraram-se sob pinheiros, cujos troncos retos e negros se projetavam 15 metros acima da neve azulada. O rio descrevia curvas lentas, abaixo das colinas arborizadas, nos tons claros de cinzento rosado e azul, que se podem encontrar nas aguarelas japonesas. Os três homens conheciam-se havia muito tempo. Filipov e Rublev tinham partilhado um quarto num hotel miserável da Place La Contrescarpe, em Paris, um pouco antes da Grande Guerra. Naqueles tempos, viviam de Brie e de Morcella. Na Bibliothèque Sainte-Geneviève, comentavam com desprezo a sociologia insípida do Dr. Gustave Le Bon. Juntos, leram no jornal de Jaurès as descrições do julgamento de Madame Caillot. Faziam as suas compras nas bancas da Rue Mouffetard, observando com prazer as velhas casas que haviam presenciado revoluções, divertindo-se a identificar personagens de Daumier nas figuras que saíam de corredores semelhantes a subterrâneos. Filipov dormia por vezes com uma pequena Marcella, de cabelos castanhos e franjinha, séria e sorridente, que frequentava a taverna do Panteão. Ali, noite avançada, ela e as suas amigas dançavam valsas bamboleantes nas pequenas salas da cave, ao som de violinos. Rublev censurava o camarada pela sua moral sexual inconsequente. Iam à Closerie de Lilas para ver Paul Fort rodeado de admiradores. O poeta gostava de se dar ares de mosqueteiro. No seu pedestal à frente do café, o Marechal Ney partia ao encontro da morte, brandindo o seu sabre. Segundo Rublev, devia estar a praguejar. Bando de porcos, bando de porcos. Juntos, declamavam os versos de Constantin Balmont. Sejamos como o sol. Discutiam o problema da matéria e da energia, cujos termos eram redefinidos por Avenarius, Mach e Maxwell. A energia é a única realidade cognoscível, afirmou certa noite Filipov. A matéria não é mais do que um aspecto dela. Não passas de um idealista inconsciente, retorquiu Rublev, e estás a virar as costas ao marxismo. Aliás, a leviandade pequena burguesa que revelas na tua vida privada já me tinha deixado esclarecido. Trocaram um aperto de mão frio na esquina da Rue Soufflot. A silhueta negra e maciça do Panteão erguia-se ao fundo daquela rua larga e deserta, ladeada por candeeiros fúnebres. Na calçada reluzente, uma mulher solitária, uma prostituta de rosto sempre velado, esperava pelo desconhecido na escuridão. A guerra agravou o longo desentendimento de ambos, ainda que permanecessem internacionalistas. Um alistou-se na Legião Estrangeira, o outro no Exército Nacional. Voltaram a encontrar-se em Perm, em 1918, sem tempo para se surpreender nem para se alegrar por mais do que 5 minutos. Rublev levava para aquela cidade um destacamento de operários encarregado de suprimir um motim de marinheiros embriagados. Filipov, de cachecol, e uma voz que não era mais do que um sussurro, um braço ferido e suspenso ao pescoço, acabara de escapar, por mero acaso, aos cacetes dos camponeses revoltados com as confiscações. Estavam ambos vestidos de cabedal negro, armados com mausers munidas de coldres de madeira. Nota. Referência à Mauser C-96, a primeira pistola semiautomática a conhecer um uso generalizado e que tinha a particularidade de possuir um coldre de madeira que também podia ser utilizado como uma extensão da coronha. Fim da nota. Tinham ordens urgentes. Viviam de papas de sêmola e pepinos em salmoura. Exaustos, entusiastas, transbordavam de uma energia sombria. Realizaram um conselho de guerra à luz de uma vela, guardados por proletários de Petrogrado com sobretudos e cartucheiras. Disparos inexplicáveis soavam na cidade escura. Os jardins estavam repletos de estrelas e de agitação. Filipov foi o primeiro a falar. Vamos ter de matar alguém, ou não saímos daqui. Um dos homens de guarda à porta disse sobriamente: Por Deus, tens razão? Matar quem? Perguntou Rublev, vencendo o cansaço, a vontade de dormir, a vontade de vomitar. Reféns? Temos oficiais? Um pop? Fabricantes? Será mesmo necessário? Eu digo que sim, senão estamos feitos. Rosnou de novo o homem que estava à porta, avançando direito a eles com as mãos negras estendidas. E Rublev levantou-se, levado por uma fúria desvairada. Silêncio. É proibido interferir nas deliberações do Conselho do Exército. Disciplina. Filipov pôs-lhe uma mão no ombro e obrigou-o a sentar-se. Para pôr um fim à disputa, sussurrou ironicamente. Lembras-te do Bulmish? Nota. Designação informal pela qual é conhecido o Boulevard Saint-Michel, em Paris. Fim de nota. O quê? Perguntou Rublev, estupefacto. Não digas mais nada, seu tártaro, por favor. Sou terminantemente contra a execução de reféns. Não entremos na barbárie. Filipov retorquiu. Tens de consentir. Primeiro, a nossa retirada encontra-se cortada em 3 de 4 lados. Segundo, preciso absolutamente de algumas carroças de batata que não posso pagar. Terceiro, os marinheiros comportaram-se como bandidos. Eles é que deviam ser fuzilados, mas não podemos fazê-lo. São tipos magníficos. Quarto, assim que virarmos costas, toda a região se revolta. Vamos, assina. Escrita a lápis, no verso de uma fatura, a ordem de execução estava pronta. Rublev assinou-a com um resmungo. Só espero que não tenhamos de pagar por isto, tu e eu. Estamos a conspurcar a revolução. Só o diabo sabe o que se está a passar aqui. Ainda eram jovens. Agora, 20 anos depois, mais gordos e grisalhos, deslizavam lentamente nos seus esquis através de uma admirável paisagem digna do Hokusai. E sem palavras, aquele passado partilhado ia despertando neles. Com grandes passadas, Filipov tomou a dianteira. Vladek foi ao encontro deles. Cravaram os esquis na neve e seguiram pela orla do bosque, acima de um rio de gelo ladeado por vegetação de uma brancura deslumbrante. — É bom voltarmos a encontrar-nos — disse Rublev. Incrível que ainda estejamos vivos, disse Vladek. O que é que vamos fazer? Perguntou Filipov. That is the question. O espaço, o bosque, a neve, o gelo, o azul, o silêncio, a limpidez do ar frio cercavam-nos. Vladek falou dos polacos, todos desaparecidos nas prisões. Da esquerda, dirigida por Lenski, depois da direita, dirigida por Kostcheva. Os jugoslavos também, acrescentou ele. E os finlandeses, todo o Comintern. Semeou a sua história com nomes e rostos. Mas isso ainda é pior do que na comissão do plano, exclamou Filipov com humor. Quanto a mim, acrescentou, acredito que devo a vida a Bruno. Tu conheceste o Kirill, quando ele era secretário da legação em Berlim. Não te lembras daquele perfil assírio? Ele também contava ser liquidado, depois da detenção de Krestinsky, mas nomearam-no subdiretor de um serviço central nos assuntos internos, até custa acreditar, o que lhe deu acesso ao arquivo principal. Ele disse-me que esperava ter conseguido salvar uma boa dúzia de camaradas ao destruir as respectivas fichas. Mas eu estou perdido, disse-me ele. Os dossiers continuam a existir, evidentemente, e há também o arquivo do Comitê Central. Mas lá sempre estamos menos visíveis. Somos menos fáceis de encontrar. E depois disso? Acabado. Não sei onde, não sei como, no ano passado. O que é que vamos fazer? Eu, respondeu Vladek, enquanto procurava cigarros nos bolsos, com o seu ar engraçado de criança velha amuada. Se me vierem prender, não me deixo apanhar vivo. Obrigado. Os outros dois olharam para a distância. Mas há quem seja libertado ou deportado, disse Filipov. Conheço alguns casos. A tua solução não é razoável. Além disso, há algo aí que não me agrada. Cheira-me a suicídio. Dá-lhe o nome que quiseres. Filipov prosseguiu. Se me prenderem, direi educadamente que não entro em nenhum esquema. Nem com, nem sem processo. Façam de mim o que quiserem. Quando ficar tudo esclarecido, penso que haverá hipóteses de escapar. Vamos para o Kamchatka ou preparamos planos para o abate de árvores. Não importo. E tu, Kirill? Kirill Rublev tirou o gorro de pele. A sua testa alta, sob cabelos ainda escuros, ofereceu-se ao frio. Desde que fuzilaram Nikolai Ivanovich, sinto que andam a rondar-me, invisíveis. Estou à espera deles. Nota. Trata-se aqui de Nikolai Ivanovich Bukharin. Fim de nota. Não digo isto à Dora, mas ela sabe. Como tal, para mim, é uma questão muito prática que pode surgir de um dia para o outro. E não sei. Estavam a caminhar na neve, enterrados até às barrigas das pernas. Corvos voavam de ramo em ramo acima das suas cabeças. A claridade do dia era completamente dominada por uma brancura invernal. Kirill era uma cabeça mais alta do que os seus dois companheiros, diferente deles também na alma. Continuou numa voz tranquila. O suicídio é uma solução individual. Como tal, não é socialista. No meu caso, seria um mau exemplo. Não estou a dizer isto, Vladek, para abalar a tua decisão. Tens as tuas razões. Acredito que sejam válidas para ti. Dizer que não confessarás nada é corajoso. Talvez demais. Ninguém sabe até onde vai a sua resistência. Além disso, tudo é bem mais complicado do que parece. Sim, sim, disseram os outros dois, avançando com dificuldade. Temos de tomar consciência do que se passa. Tomar consciência. Rublev, ao repetir isto com um tom de embaraço, assumira a sua expressão de pedagogo preocupado. Vladek ficou furioso, vermelho. Começou a gesticular com os seus braços curtos. Teórico de um raio. Não tens cura, tu. Ainda estou a ver os artigos em que condenavas os trotskistas em 1927. Provando que o Partido Proletário não pode degenerar. Porque, evidentemente, se ele degenerar, deixa de ser o Partido Proletário, seu casuísta. O que se passa é claro como a água, Termidor, Brumário, etc., numa escala social inaudita. Num país onde Gengis Khan tem acesso ao telefone, como dizia o velho Tolstói. Gengis Khan foi um incompreendido, disse Filipov. Ele não era cruel. Se mandava erguer pirâmides de cabeças de espadas, não era por maldade nem para satisfazer um primitivo apreço pelas estatísticas, mas sim para despovoar regiões que ele não tinha outra forma de controlar e que esperava devolver à economia pastoral, a única que ele conseguia entender. Já então eram razões económicas que faziam rolar as cabeças. Não esqueçam que se não colecionasse as cabeças, não tinha outra forma de confirmar que as chacinas tinham sido concretizadas. O Khan não tinha confiança na sua mão de obra. Caminharam mais um pouco na neve mais funda. Maravilhosa Sibéria, murmurou Rublev, tranquilizado pela paisagem. E Vladek voltou-se bruscamente para os seus dois camaradas, postando-se diante deles, comicamente exasperado. Que bem que vocês falam. Um disserta sobre o Gengis Khan. O outro defende uma tomada de consciência. Estão a fazer pouco de vocês mesmos, caros camaradas. Permitam que vos faça uma revelação. Agora é a minha vez. Repararam que os lábios grossos deles estavam a tremer, que tinha as lentes dos óculos ligeiramente embaciadas, que rugas horizontais lhe cruzavam as faces. Continuou a repetir, minha vez, durante vários segundos, quase ininteligivelmente. Sou sem dúvida de uma natureza mais básica, caros camaradas. Muito bem, eu tenho medo. Estou cheio de medo, percebem? Seja ou não digno de um revolucionário. Vivo sozinho como um animal, no meio de toda esta neve e de todas estas árvores que abomino. Porque tenho medo. Vivo sem mulher, porque não quero que sejamos dois a acordar a meio da noite, a perguntar se será a nossa última. Fico à espera deles, todas as noites, sozinho. Tomo um brometo, adormeço embrutecido, acordo em sobressalto, convencido de que eles chegaram e grito, quem está aí? E a vizinha responde, é a portada que está a bater, Vladimir Ernestovich, durma bem. E não consigo voltar a adormecer e é terrível. Tenho medo e tenho vergonha. Não por mim, mas por todos nós. Penso naqueles que foram fuzilados. Vejo as caras deles. Ouço-lhes as piadas. E fico com uma dor de cabeça para a qual a medicina ainda não encontrou um nome. Uma dor pequenina, cor de fogo, instala-se na minha nuca. Tenho medo, medo. Não tanto de morrer, como de tudo o resto. Pronto, medo de vos ver, medo de falar com as pessoas, medo de pensar, medo de compreender. Com efeito, este medo era visível no seu rosto inchado, nas bordas avermelhadas dos seus olhos, no seu discurso precipitado. Filipov disse, eu também tenho medo, obviamente, mas isso não serve de nada. Habituei-me. Vivemos com o nosso medo como vivemos com uma hérnia. Kirill Rublev descalçou as luvas lentamente. Olhou para as suas mãos, fortes e longas, um pouco peludas entre as articulações. Mãos ainda plenas de vitalidade, pensou ele. E apanhando um pouco de neve, começou a amassá-la energicamente. A sua boca grande deformou-se. Somos todos medrosos, disse. É mais do que sabido, desde sempre. A coragem consiste em sabermos isso mesmo. E quando é preciso, comportarmo-nos como se o medo não existisse. Estás enganado, Vladek, se pensas que és uma exceção. De qualquer modo, não vale a pena encontrarmo-nos no meio desta neve de fadas, se é para nos entregarmos a confissões que não nos servem de nada. Vladek não disse palavra. Os seus olhos percorreram a paisagem deserta, triste e luminosa. Ideias lentas como o voo dos corvos no céu. Digamos o que dissermos, as nossas palavras já não servem de nada. Quem me dera beber um copo de chá quente. Kirill, subitamente livre do peso da idade, deu um pequeno salto para trás, levantou o braço e a dura bola de neve que acabara de fazer atingiu um Filipov espantado em pleno peito. Defende-te, estou ao ataque! Gritou-lhe alegremente o camarada. Com olhos travessos e a barba à banda, começou a apanhar mais neve com as mãos. Filho de um patife! Exclamou Filipov, transfigurado. Entregaram-se à batalha como se fossem dois meninos de escola. Saltavam, riam, enterravam-se na neve até à cintura, escondiam-se atrás dos troncos dos pinheiros para preparar os seus projéteis e fazer pontaria antes de os atirar. Algo fazia renascer neles a agilidade dos 15 anos. Soltavam exclamações de alegria, protegiam a cara com os cotovelos, bufavam. Vladek não saía do seu lugar, com as suas pernas curtas bem fincadas na neve, preparando bolas com gestos metódicos para atacar Rublev pelo flanco, rindo até às lágrimas e cobrindo de insultos. Apanha esta, seu teórico, moralista, o diabo que te carregue. E falhava sempre.